Ítalo França, a voz se abaixou. Você tá procurando uma casa, comprou uma geladeira, a TV já deu entrada, com outro vai casar. Será que tá feliz? Tô aqui e lembrando que a gente namorou há 3 anos atrás. Eu fui feliz demais. Quando a gente ama de verdade, o coração não muda. Eu vou te ligar só pra tirar a dúvida. Só vale se cantar, viu? Só vale se cantar. Vida lembrança. Eu fui logo dizendo: oi amor, se tem um pouco de mim no seu coração, e por favor não casa não. Eu fui logo dizendo: oi amor, se tem um pouco de mim no seu coração, então não caça não. E por favor não caça não. E por favor não caça não. Ítalo França, a voz se abaixou. Eu tô aqui lembrando que a gente se namorou há 3 anos atrás. Eu fui feliz demais. E quando a gente ama de verdade, o coração não muda. Eu vou te ligar só pra tirar a dúvida. Ah, eu fui logo dizendo: oi amor, se tem um pouco de mim no seu coração, então não caça não. E por favor não caça não. Fui logo dizendo: oi amor, se tem um pouco de mim no seu coração, então não caça não. E por favor não caça. Já no sax, puxa minha banca. Isso é Ítalo França, a voz que apaixona. E esse é sucesso. Vamos fazer assim, Birimbau, ó.